nada, muito menos anjo. Eu quem faço meu destino, traço os meus planos. Sei que meu sexto sentido não vai me trair. Troco o riso pelo pranto em qualquer negócio. Sei que tem olhos do medo no fundo do poço. Estou sempre maquiado quando vou sorrir. Mascro, bicho vai pegar. Aqui se faz, aqui se paga. Louco, é bom se ligar. Olha só, é muita fita, irmão, é muita lombra. Você não sabe quem confia, desconfia até da sombra. Eu tô de boa, parceiro, então eu vou te falar. É covardia, é pilantragem, mais que mundo mar. Cá pra nós, entre nós, eu só queria te alertar. Mas não dê uma de esperto, senão chicote estrala. Seja sempre você mesmo, já dizia o cachorrão. Esquema positivo, ideia pros irmãos. Não se apaga o fogo com somente um sopro. Soprou, moscou, subiu e levantou de novo. Até a vagabunda que dizia que me amava. Pega o beco, sai fora daqui, vai morrer pra latecada. Sei que tem olhos do medo, irmão, no fundo do poço. Não dou minha cabeça de bandeja pra esses porcos. Me vejo feito fera, muito menos anjo. Eu quem faço meu destino, traço os meus planos. Sei que meu sexto sentido não vai me trair. Troco o riso pelo pranto em qualquer negócio. Sei que tem olhos do medo no fundo do poço. Estou sempre maquiado quando vou sorrir. Pecador, sei, não sou melhor nem pior que ninguém. Sigo traçando meus planos enquanto a morte não vem. Não sou perfeito, mas acredito, meu sexto sentido não vai me trair. Guardo comigo meus segredos pra poder sorrir. Meu coração ferido aos prantos, não me vejo como uma fera. Também não tenho a pureza de um anjo. O sorriso em minha face é apenas disfarce. Tento esconder, só eu sei o que sinto de verdade. Pelos caminhos dessa vida sigo com fé e coragem, humildade, pé no chão e força de vontade. Sei que a justiça dos homens é inútil, mas a divina não falha. Aí maluco, muito cuidado, porque aqui se faz, aqui mesmo se paga. O medo eu sei existe dentro de cada um de nós. Grito, peço socorro, mas ninguém consegue ouvir minha voz. Vou seguindo minha meta aqui na favela com a mente sempre alerta. Quem faz o destino é você, então escolha a direção certa. Não me vejo feito fera, muito menos anjo. Eu quem faço meu destino, traço os meus planos. Sei que meu sexto sentido não vai me trair. Troco o riso pelo pranto em qualquer negócio. Sei que tem olhos do medo no fundo do poço. Estou sempre maquiado quando vou sorrir. Sou quem sou, tô na humildade de pé, em frente seguindo meus planos. Sei, escondei pra você a verdade, pois não me vejo nem fera nem anjo. Eu sei que a vida traz muitas surpresas, como uma carta escondida na mesa. O bem e o mal se misturam, paz e guerra, pode ter certeza. Eu mesmo faço minhas leis, cedo vacilo, pois é que sei que o bagulho é doido e se não respeito é mal pra você, confio no sexto sentido. Atento, me afasto do perigo, o inimigo pode ser aquele que desaliado, amigo. Além dos meus olhos, sigo eles aonde for. Os gritos no silêncio não me traz medo e nem muita dor. Nunca se apaga o fogo com a mão, sei que na vida tem uma razão. Então ladrão, seja você, sempre sendo qual for a questão. O coração não cicatriza, pelo contrário só fere. A lágrima que cai é como a letra que fiz este rap. Humildade não tem preço, sonhar já é o meu direito. E sem mistério, guardo pra mim em silêncio e pra Deus os meus segredos. Qualquer mistério. Aqui se faz, aqui se paga, pode acreditar. Eu me escondo num segredo sem qualquer mistério. Aqui se faz, aqui se paga, pode acreditar.